Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o Sr. Paulo Nascimento, responsável pela Associação Progressiva de Santo António do Alva. Vamos procurar saber quais as atividades sociais que esta IPS desenvolve, apoios, valências, utentes, pessoal, bem como os projetos para o futuro. Sr. Paulo Nascimento, obrigado por ter aceito este meu convite e vou-lhe colocar a primeira questão que tem a ver, portanto, com a instituição. Peço-lhe que nos faça assim um breve historial da Associação Progressiva Santo António do Alva. Bom dia, Sr. Armando Melo, bom dia ouvintes da Rádio Boa Nova. Eu chamo-me Paulo Nascimento, sou o presidente da Associação Progressiva de Santo António do Alva desde o início do ano de 2011, qual nós tomamos esta associação com uma nova direção, porque o antigo executivo, portanto, deixou de fazer parte dessa associação, porque já tinham passado os anos ao qual deveriam, portanto, cumprir o mandato deles. Em relação à nossa associação, portanto, ela tem algumas vertentes, portanto, temos o centro de dia, o nosso apoio domiciliário, e temos outras vertentes, de quais são a nossa tuna, portanto, já conhecida por Tuna e Cantares do Alva. Temos também o nosso rancho folclórico. E também temos na parte desportiva uma equipa que, portanto, faz parte do torneio da Inatel. Em relação ao centro de dia, ele é constituído por uma equipa de 7 funcionários, 6 dos quais são efetivos à nossa casa, e uma numa situação de POC, que essa, portanto, esse mesmo empregado pertence a uma junta de freguesia nossa vizinha. A nível de utentes, portanto, temos uma média de 35 utentes. Tínhamos mais, é verdade, mas desde o início do ano de 2011 tivemos uma quebra bastante acentuada pelo facto de nossa população, portanto, ser bastante já envelhecida. E, portanto, alguns faleceram, portanto, por motivos de doença, também por causa de alguns outros por motivos de idade, e também outros tiveram que se retirar da nossa associação porque nós não prestamos aquele serviço de 24 horas, portanto, como é prestado pelos lares, e por isso mesmo tiveram que se deslocar. Sr. Paulo, há pouco disse que está desde 2011 na associação, portanto, o antigo executivo, portanto, isto é, são eleições, portanto, não é verdade? Exatamente. Há assim alguma obrigatoriedade de ficar há uns anos? Isto é, o mandato é 3 anos, possivelmente. Exatamente. E depois, podem-se candidatar sucessivamente ou têm limitações aos mandatos? Como vocês sabem, cada vez menos há pessoas que querem assumir estes cargos e não é fácil. Os nossos mandatos são realmente 3 anos, o qual poderá ser renovado, se assim queiramos, quer não. Neste caso, houve novas eleições porque o nosso antigo presidente, o Sr. José Carlos Inácio, como muita gente deve saber, portanto, faleceu de doença e, portanto, nós tivemos que entrar com uma lista nova, da qual eu faço parte. Falou-me há pouco que além do, creio que falou no apoio, no centro de dia, mas depois falou também na tuna, no rancho, tem tudo a ver com a mesma associação. Tem tudo a ver com a mesma associação, portanto, tanto a tuna como o rancho fazem parte da nossa associação. O próprio futebol está inserido na associação? Sim, também faz parte da associação. Oh! em relação à tuna. Quantos elementos é que tem a tuna? A nossa tuna, embora ela agora também tenha um bocadinho de menos elementos, mas mesmo assim continuamos com 35 elementos. 35 elementos. Costumam fazer atuações aqui pelo país? Por onde é que costumam ir? Sim, já fomos ao estrangeiro. Onde é que foram? Há uns anos atrás. Eu não fazia parte nessa altura, mas eu penso que eles foram à Bélgica. À Bélgica. E também têm certamente já gravados uns CDs. Também, já gravámos um CD, sim, e também tínhamos a cassete, mas bom, mas isto agora também já deixa, a cassete deixando de existir, mas que já gravámos um CD, sim. E em relação ao futebol? O futebol em si é um campeonato da Inatel, por isso ele pertence ao, portanto, pertencemos ao distrito de Coimbra, e é um torneio aqui com algumas equipas, portanto, de aldeias vizinhas. Há pouco falámos das eleições, e ainda volto a fazer mais uma pergunta em relação às eleições. Costuma aparecer mais que uma lista, não? Olha, desde que nós começámos e tomámos posse da associação, infelizmente só aparecemos nós como lista. Foi. Pois, e do modo geral, as assembleias gerais também quase não aparece ninguém, não é assim? Sim, é verdade. Já as pessoas já, portanto, apareceram mais do que aparecem hoje, mas pronto, mas mesmo assim, aqueles sócios que são dedicados e gostam da nossa casa sempre vão aparecendo. O Sr. Paulo Abreu vai com muita frequência à instituição? Sim, todos os fins de semana estou na instituição e geralmente durante a semana também lá vou várias vezes. Os corpos sociais têm os vários cargos distribuídos ou cada um faz o que entende? Como é que estão aqui? Sim, nós fazemos várias reuniões durante o ano, porque é verdade que nós temos vários corpos que estão distribuídos, por isso mesmo eu sou o presidente da associação. Na parte cultural temos o Sr. Lionel Fonseca, na parte esportiva temos o Sr. Aires Barbas. Cada um de nós tenta trabalhar em conjunto, como é evidente, que é um trabalho de conjunto, mas a responsabilidade recai sobre cada um de nós. Falou nas pessoas que trabalham na instituição, portanto, em relação ao apoio domiciliário, não é? Quantos utentes é que têm no apoio domiciliário? No apoio domiciliário devemos ter na ordem dos 20 a 25 utentes, se não lhe sei precisar 25. Bem. E depois o restante é o centro-dia? Exatamente, os restantes vêm ao centro-dia, portanto estão de manhã connosco, quando fazem algumas tarefas que são proporcionadas pela nossa diretora técnica. À hora de almoço, almoçam lá na instituição, durante a tarde. Outros, pronto, acabam por ir para casa, outros ficam lá na instituição. E de modo geral, isso é na ordem dos 10 a 15 utentes que ficam diariamente lá. Tem a lista de espera para as várias valências ou não conseguem sequer preencher os acordos? Porque presumo que têm acordos com o Centro Regional. Exato, nós temos uns acordos com a Segurança Social, portanto, que é, em certa parte, é ela que nos dá a maior parte dos subsídios. Em lista de espera em si, não temos assim uma lista de espera muito grande, até porque tomarmos nós ter mais utentes era sinónimo também de mais empregos, mas de lista de espera em si não temos muito, não. Os utentes pagam, se calhar, o mínimo que está estabelecido? Sim, há um cálculo que é feito através de uma, portanto, dos números que nos são enviados pela Segurança Social, portanto, mediante a reforma das pessoas, as despesas das pessoas, assim é calculado o valor mensal de pagamento que elas terão que efetuar. Em relação ao apoio ao centro-dia, portanto, têm todos os dias ou têm inclusive ao fim de semana ou alguns dias que não fazem este serviço? É todos os dias, incluindo os dias da semana e fim de semana. Em relação a estes utentes, vocês não têm lar, quando eles começam a ficar, portanto, já com dificuldade em se movimentar, em ser autónomos, como é que costuma acontecer? Costumam enviá-los assim para o outro lado? Como é que costuma acontecer? Sim, portanto, já que nós temos só o centro de dia, portanto, nós não temos condições neste momento para ter lá, por isso, pessoas que já deixam de ser autónomas, por isso elas vão para outros lares vizinhos, terras vizinhas que nós temos, e encaminhamos-nos para lá. Para onde é que costumam enviá-los? Ouça, nós temos utentes, portanto, que já foram para o lar de Alvouco de Várzeas, outros que já foram para o lar de Aldeia das 10, outros para o lar de Avô, e se não estou em erro, também para o lar de Ceu das Almas. Estão a pensar também em construir algum lar ou não? Isso é um projeto que já foi falado várias vezes lá na instituição, mas é assim, nós, instituição que temos, não temos assim muito dinheiro. E sempre foi um projeto pensado para se realizar exatamente esse lar, mas neste momento não temos dinheiro nem subsídios são de acordo com isso. Certamente tem conhecimento que o Ministro anunciou agora há poucos dias que vai participar também centros de noite, tanto para aquelas pessoas que ainda são autónomas durante o dia, mas que à noite têm dificuldade em estar sozinhas. Eu creio, isto é a minha opinião pessoal e ela vale o que vale, que isto de facto acho que é uma coisa boa, porque pronto, de alguma forma desvia as pessoas de estarem as 24 horas no lar, porque se puderem estar, se calhar, em casa, com os amigos, é diferente, se calhar até se sentem melhor. Por outro lado, o aspecto da noite penso que também não é muito bom para quem está sozinho. Isso de facto pode ser um bom serviço. O que é que lhe parece? E sim, nós em relação a esse assunto, nós já discutimos lá na instituição, até antes de haver esse acordo que o ministro quer dar, já tínhamos pensado em criar uma equipa de noite, só que teremos que pedir autorização à Segurança Social para nos deixar fazer esse serviço. Estávamos a pensar realmente o criar, porque nós temos lá vários utentes que durante o dia estão connosco, outros que estão no apoio domiciliário, portanto são visitados regularmente pelas nossas funcionárias. Agora, em relação à questão da noite em si, também estaríamos a pensar no mesmo, porque já há muitos utentes que nós temos que realmente gostariam de ficar na casa deles, ou então estarem connosco na instituição e não ir para os lares. Mas é uma questão que a gente vai tentar resolver da melhor maneira e ver se conseguimos concretizar esse projeto. Outra coisa que o Ministro, portanto, anunciou é que vai também participar a teleassistência para os idosos. Eu creio que também será uma coisa boa, porque, portanto, no caso de eles estarem sozinhos, portanto, com essa teleassistência isso pode permitir que eles, de alguma forma, estejam mais resguardados. O que é que lhe parece? E sim, eu acho uma ótima ideia, exatamente, porque nós, inclusivamente, tínhamos lá utentes em que, portanto, eles estão de noite sozinhos, e nós tentámos, de alguma parte, e até eu propriamente me desloquei a falar com alguns utentes, não muitos, com alguns utentes, e também estávamos com a ideia de partir do princípio de que seria-lhe dado um contacto de alguma funcionária ou da instituição, criarmos um contacto para que, caso houvesse alguma coisa de noite, eles entrassem em contacto connosco. Hey! água dela, perco-me por ela, perco-me por ela. Pastora da serra da estrela, perco-me por ela, perco-me por ela. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. O domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Paulo Nascimento, responsável pela Associação Progressiva de Santo António do Alva. Estamos a procurar saber quais atividades sociais que esta IPS desenvolve, apoios, valências, utentes, pessoal, bem como os projetos para o futuro. Sr. Paulo Abreu, pessoas assim sós, têm lá muita gente ou têm muita gente que vivam sozinha? Temos algumas pessoas, sim, temos algumas pessoas que, portanto, que vivem sozinhas, embora, como você sabe, aquilo funciona de uma maneira em que todos os utentes que estão lá têm um familiar por perto, mas a residir sozinhos temos algumas pessoas, sim. Pois, aliás, isto não é um problema de Santo António do Alva, é um problema nacional. Ainda há poucos dias alguém anunciava que pessoas a viver sozinhas são cerca de 16 mil no país, portanto não há dúvida nenhuma que é muito, e talvez essa teleassistência que há pouco falávamos possa vir ajudar também bastante neste aspecto. Outra coisa que lhe queria perguntar em relação a estas pessoas, não sei se têm assim também algum enfermeiro, alguma coisa que lhes possa prestar alguma assistência no caso de eles precisarem? É sim, questões de enfermeiro o tempo inteiro não temos. Temos sim é o, portanto, o posto médico, que também faz parte lá da nossa instituição, em que, portanto, temos um médico e uma enfermeira que às terças-feiras se deslocam lá, portanto, à nossa associação, e temos, portanto, lá as instalações que nós temos para esse tal dito posto médico, e a partir daí, portanto, todas as pessoas, quer do nosso centro-dia, quer de povoações, portanto, dos arredores, se deslocam lá. Está bem. A vossa IPS está inscrita na União das IPS, certamente também. Tem um regulamento interno para as várias valências, certamente. Exatamente. Também. Exatamente. Muito bem. Vocês não têm lares, pelo menos por agora, e podem vir a ter um dia, mas eu ainda me atrevo a colocar-lhe uma questão, embora não entendo. O que é que lhe parece dos lares em relação à capacidade? Será que acha que eles deviam ter muita gente, devem ter poucos? O que é que lhe parece? Daquilo que eu tenho vindo a perceber, os lares, portanto, os quais que eu conheço, eles têm bastante gente, Nós também gostaríamos de ter um em Santo António do Alva, ou lá mais próximo, mas eu penso que alguns lares ainda têm, portanto, estão com pessoas em lista de espera. Eu creio também que quando eles são um pouco mais reduzidos, com menos utentes, que se calhar o ambiente é capaz de ser um pouco melhor, não é? Porque também quando são muitos utentes no mesmo lar, se calhar o ambiente é capaz de não ser o melhor. Isto é a minha opinião e vale o que vale. E, em relação aos lares que eu conheço, por isso eu tenho visitado alguns, tenho visto alguns, e sim, eu penso que neste momento, portanto, devido às regras que nos são impostas pela Segurança Social e outras entidades, e já não há aquela hipótese de sobrelotação. Portanto, as pessoas tentam cumprir as normas e os regulamentos ao máximo. Está bem. As vossas instalações são próprias, são de aluguer, como é que é? Onde vocês, portanto, têm, no fundo, o centro-dia, e tendo o centro-dia, certamente, não sei se é lá que de facto depois acabam por cozinhar refeições para o apoio, se não... Sim, a nível das nossas instalações elas são próprias, pertencem, portanto, à associação, todas elas pertencem à associação. Por isso, a nível do centro-dia temos uma parte de refeitório, temos outra parte de cozinha onde deve confeccionar todos os dias os alimentos para os nossos utentes, temos também uma sala de convívio para eles poderem estar, e pronto, mas são instalações próprias. Já foram vocês que construíram, vocês, portanto, não digo que tenha sido na, portanto, na presidência do Sr. Paulo, mas já foi no tempo da instituição que... Já foi no tempo de portanto, de outras direções, portanto, já foram construídas no tempo de outras direções, já. No aspecto económico, vocês têm dificuldades? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Olha, em relação ao aspecto económico, é aquilo que a gente está a falar todos os dias, portanto, das dificuldades todos, nós cada vez mais temos dificuldades, como é evidente. Temos algumas dificuldades. Recebemos exatamente os subsídios da Segurança Social, que ainda é o que nos consegue manter, portanto, de portas abertas, porque as mensalidades que alguns utentes pagam são muito pequenas, porque também aquilo o valor é calculado sobre reformas e despesas que eles têm, que eles mesmos têm mais despesas, mas que realmente vivemos com algumas dificuldades e vivemos, mas temos feito um grande esforço para continuar de porta aberta. Por vezes, não sei se será o caso ali de Santo António Alva, mas por vezes aparecem pessoas generosas que até vão dando uma ajuda no aspecto económico, não sei se será o caso, portanto, há a lei do mecenato e também, mas isso se calhar também não será permitido. Eu estou a pensar que há instituições em algumas localidades que às vezes ajudavam tanto até com produtos do campo e essa coisa toda, que também, não sei, ultimamente ouvi tanta coisa acerca da ASEG, também não sei se isso é possível, se não é possível, mas mesmo assim isso às vezes acabava por ajudar, porque quando os recursos são poucos, não há dúvida nenhuma que isso também, de alguma forma, também ajudaria a fazer essa manutenção, porque, exato, quer dizer, se vocês tivessem mais valências, torna-se mais fácil, não é? Porque quando há o lar, quando há outras valências, portanto, há mais apoios da Segurança Social e, portanto, torna-se mais fácil. Quando, de facto, as valências são poucas, os utentes também não são muitos, mas os funcionários têm que ser, porque a cozinha acaba por ser praticamente precisada dos mesmos funcionários, e quem diz a cozinha diz outras pessoas. Às vezes, ter mais 5 ou ter menos 5, ou ter mais 10 ou menos 10, acaba por, no aspecto pessoal, ser praticamente o mesmo. E isto torna mais difícil, de facto, a manutenção de uma casa nestas condições. Não sei o que é que pensa acerca disso. E em relação a donativos, por isso mesmo, as pessoas cada vez, portanto, sabendo nós que sempre elas têm algumas dificuldades, os donativos são cada vez menos. Em questões do que se relacionava, relacionei a questão da agricultura, de nos darem alguns produtos, nós também não aceitamos, porque também por uma questão de fiscalizações e também para ver uma questão de higiene e de segurança. Em questões de donativos, não, realmente as pessoas cada vez têm menos dinheiro e pronto, e tentam guardar. O que é que lhe parece do Estado? Será que o Estado é verdadeiramente solidário com as necessidades, ou muitas vezes estão mais preocupados nos votos do que propriamente nas instituições? O que é que lhe parece? Será que o Estado é mesmo solidário? Eu vou-lhe falar um bocadinho. Em relação a questões do Estado ou entidades que pertencem ao Estado, é verdade que os subsídios, como eu lhe acabei de referir, são cada vez menos. Mas nós, pronto, temos tido um apoio que eu não posso negar da nossa Câmara Municipal e da nossa Junta de Freguesia para a nossa instituição, o qual eu agradeço imenso, porque eu, desde que estou lá há um ano, é verdade que eu nunca estive assim muito, embora tenha feito parte das direções anteriores, mas não como presidente, nunca tive assim um contacto muito direto até a nível de Câmara Municipal e de Junta de Freguesia, e posso lhe dizer que sempre que a Associação Progressiva de Santo António do Alva se deslocou à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que fosse para lhe pedir o que era que fosse, sempre fomos bem recebidos, sempre tivemos a ajuda da Câmara Municipal, bem como da Junta de Freguesia de Penalva de Alva. Falou em deslocações. Tem assim algum meio de transporte para se deslocar? Costumam ir assim a algum local com os utentes? Como é que costumam fazer? É assim, nós temos, portanto, três viaturas na nossa instituição. Sempre que é necessário, portanto, algum utente ir a uma consulta, quer que seja em Oliveira ou Centro de Saúde ou mesmo a Coimbra, temos uma carrinha que se desloca lá com os utentes, sempre que seja necessário. Bento XVI disse, o Papa disse, há não muito tempo, que a solidariedade é todos sentirem responsáveis por todos. Sente que isto acontece na nossa sociedade atual ou não? Haver este sentido de as pessoas se sentirem responsáveis uns pelos outros? Em certa forma, eu... Lá está isto, as opiniões são... divergem de pessoas para pessoas, e sim, eu acho que a nível de solidariedade não é bem como ele é dito, porque eu penso que eu vejo por algumas situações que nós temos que até a nível de utentes, entre utentes e familiares, a solidariedade já não é realmente aquilo que a gente queria e aquilo que eles realmente mereciam muitas das vezes. Pois, não será só a nível das instituições, certamente que também a nível da nossa sociedade. Eu acho que isto é uma sociedade, cada um tenta defender-se o mais que pode e não participa muito. E nós ainda há pouco falávamos disto, ainda que não fosse assim diretamente. Quer dizer, pronto, as pessoas desinteressam-se, há uns tantos que dão o corpo às balas, não é? E vão dando o tempo, mas muita gente, pronto, vai esperando que os outros façam e está muito pouco preocupada, portanto, com a solidariedade e com o serviço aos outros. No fundo, acaba por ser um pouco, não só com as IPs, mas em todas as nossas atividades sociais. Oh, Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Paulo Nascimento, responsável pela Associação Progressiva de Santo António do Alva. Estamos a falar das várias atividades e várias valências dos utentes e do pessoal, bem como de projetos para o futuro desta instituição. Há pouco falávamos de solidariedade e o Sr. Paulo Abreu dizia, portanto, que às vezes até a própria família, pois até a própria família se desinteressa um pouco das pessoas. Isto, de facto, é a realidade. Isto é, de facto, o que nós hoje vamos vendo. A mim consta-me, ou pelo menos eu li, e estou convencido que será verdade, que há até utentes que estão a sair dos lares para com esses valores que pagam, ajudarem as famílias. Não sei se o Paulo tem conhecimento destas situações, se não, mas, ou se já tinha ouvido falar disto. Portanto, há pessoas que, pronto, isto é, nós estamos a viver uma crise grande, não é? Muita gente no desemprego, muita gente com necessidades, e há pessoas que estavam nos lares e em que os familiares os acabaram por tirar, porque dessa forma é como que um complemento para o seu dia-a-dia. Não sei se tem conhecimento destas situações, se não. Sim, eu tenho conhecimento de algumas situações em que, portanto, alguns familiares, os filhos de alguns utentes, realmente pagam as mensalidades de pais e de outros familiares, portanto, entre eles. De outro modo, também tenho conhecimento de algumas situações em que realmente são retirados dos lares também pelos familiares, portanto, também devido às dificuldades que eles estão a atravessar, não é? Porque há instituições, como a gente sabe, que, pronto, tem o estar num lar alguém, para certas pessoas é um valor bastante alto, e em que depois, claro, os familiares não têm hipótese de sequer continuar a pagar essas mensalidades. Pois, mas mesmo nessas situações, o que me consta é que muitas vezes, portanto, não estou a referir-me a nenhuma instituição, nem a nenhuma família em concreto, e penso que se calhar aqui na nossa região ainda não acontecerá, até porque, pronto, as pessoas vão ainda tendo o campo, e isso também é um complemento para aqueles que estão desempregados ou para aqueles que estão a ganhar menos. Mas a ideia que eu tenho, e o que me consta, é que, pronto, em meios maiores, que muitas vezes os filhos tiram os pais que estão nos lares para, de alguma forma, com esse valor, os ajudarem, mas depois acontece uma injustiça muito grande. É que esses utentes que estavam numa situação melhor acabam por ficar bem pior. Porque, muitas vezes, infelizmente, é que parece-me que nem esses utentes acabam por ficar com os filhos. Acabam por ir para as suas próprias casas e ficar sozinhos. Não sei se tem algum conhecimento disto, se não. Aqui na nossa zona não tenho muito conhecimento disso. É como o senhor acabou de dizer, realmente, em meios, portanto, bastante, em meios grandes, se calhar não terá-se mais esse tipo de situações. Agora, aqui em relação na nossa zona, não que eu tenha tido esse grande conhecimento de alguns factos desse. Não, realmente, vou-lhe ser sincero, que ainda não tinha tido. Sr. Paulo Nascimento, e assim casos, pronto, assim mais gritantes que apareçam, não sei se isso acontece por lá, se não em Santo António do Alva, ou portanto, pessoas que, pronto, que tinham uma situação económica razoável, não é? Tinham os seus empregos e com os seus empregos, portanto, viviam, faziam uma vida normal. Neste momento, muita gente tem caído no desemprego, E pronto, está numa situação bastante difícil, não só porque criou, vou dizer, dívidas, compromissos, pensando, pronto, e tendo em conta o ordenado que tinha, mas ao cair no desemprego acabam por não poder cumprir, portanto, essas obrigações com que estavam dispostos a cumprir, portanto, essas obrigações a que se comprometeram, mas que, além disso, portanto, estão numa situação aflitiva. E muitas dessas pessoas, pela situação que tiveram, também não se queixam. É a chamada pobreza envergonhada, que essa se calhar é mais difícil. Não sei se por lá aparecerá se há uma situação desta, se não. E lá, portanto, com quem eu tenho estado mais, portanto, tem sido lá, portanto, com as pessoas de Santo António do Alva, noto sim porque realmente o desemprego tem sido um problema gravíssimo também em Santo António do Alba. Muita gente a ficar no desemprego e até a nossa juventude lá também está. Agora, também tenho notado muito uma questão de imigração para o estrangeiro, sim. Ah, e depois, muitos a emigrar. Muito. Também muito daí, também dali, não é? Sim, sim, muito, sim. Pois, principalmente, portanto, aquelas pessoas que têm uma profissão e, se calhar, até mais virados à construção civil, não? Sim, sim. É, portanto, há muita gente lá, portanto, que emigrou nestes últimos anos, também devido à situação do desemprego, e eles sabem que têm compromisso, portanto, a ter, portanto, diariamente, a nível de despesas, e tem-se verificado lá embaixo, em Santo António do Alva, que é onde eu tenho estado mais tempo, que muita gente está a pensar, e alguma delas até mesmo já foi para o estrangeiro. Pois, são situações que não são agradáveis, tudo isto acaba por contribuir para criar mais problemas com a família, porque o que é que acontece muitas vezes, perante estas situações de dificuldade, quem acaba por ir? Acaba por ir o marido, a esposa acaba por ficar, os filhos acabam por ficar, portanto são situações de injustiça, não há dúvida nenhuma, em que as pessoas foram envolvidas, muitas vezes sem terem culpa nenhuma, outras tendo alguma responsabilidade, portanto isto é de facto complicado. Isto é uma situação que o próprio Estado vai vendo. Eu apercebi-me também há pouco tempo que está a ser criada uma rede de cantinas para apoiar as famílias carenciadas, porque já não são só aqueles miúdos que vão para a escola e que muitas vezes vão mal alimentados e que depois as cantinas acabam por dar aquela refeição e prestar um bom serviço, não é? Mas também parece-me que as famílias também estão, muitas famílias, começam a aparecer muitas famílias carenciadas. Pelo que eu vi, parece-me que cerca de um quinto das famílias portuguesas que estão, de facto, a entrar numa situação de risco de pobreza. Isto, apesar do apoio que o Estado vai dando. E, porque, do contrário, em vez de ser, portanto, um quinto, parece-me que isso passaria para 40 e tal por cento. Oh. Se, de facto, eles criarem esta rede de cantinas para apoiar as famílias, o que é que lhe parece? Será uma coisa boa, com certeza? Eu acho que é uma ideia muito boa e cada vez eu vejo mais, me apercebo mais de que nós teremos de pensar em nos dedicar um bocadinho mais à agricultura. E tem sido um dos meios em que as pessoas aqui têm conseguido ainda, portanto, tenham conseguido, portanto, já não direi também sobreviver, mas que em relação aos meios grandes, eles têm muito mais dificuldade do que nós, porque nós, parecendo que nós temos o nosso quintalzinho à porta de casa, sempre vamos cultivando os nossos pequenos legumes e sempre tem sido uma ajuda muito boa. Em relação às cantinas, é verdade que seria uma ajuda bastante grande até aqui para o nosso concelho, porque nota-se também que já há algumas dificuldades para algumas pessoas em alimentar os filhos, claro. Sim, sim. Pois, a nossa sociedade, por motivos que vêm de longe, portanto, tanto no aspecto ideológico como até antimoral, cada vez tem mais, cada vez há mais velhos e menos jovens, e isto de facto vai ser uma situação que vai ter tendência para se agravar, não é? Cada ano que passa a situação agrava-se, quer dizer, neste momento o próprio Estado continua a dormir e não vê esta situação, portanto, cada vez temos menos crianças, cada vez temos mais velhos, as próprias estruturas da Segurança Social não vão suportar esta situação, e não suportando esta situação, isto, a tendência que haverá é que, de facto, isto se venha a agravar mais no futuro. E agravando-se mais no futuro, portanto, isto vai ser muito complicado, porque, pronto, as pessoas vão precisar de mais ajuda, e além de precisarem de mais ajuda, se calhar haverá menos quem a possa dar. Eu estou a pensar que as próprias instituições, o que é que vai acontecer? As instituições, portanto, se às tantas os utentes entrarem também em ruptura, se as reformas, em vez de serem maiores, forem mais pequenos, pois é possível que até as próprias instituições possam também haver menos apoio. Não sei se o Paulo tem a mesma opinião. Sim, concordo consigo, porque é o seguinte, deixando nós de ter o apoio da Segurança Social, eu falo como Presidente da Associação Progressista Santo António do Alvo e constato o dia-a-dia lá, é que não havendo esse mesmo apoio, vindo dessa parte da Segurança Social, a nossa instituição, quase de certeza, que se calhar, quer seja a nossa como outras vizinhas, não conseguirão suportar tantas despesas e acabaremos por fechar as portas. Exato. Pois, isto, pronto, não será para agora, mas o caminho que isto leva parece-me que não é bom. Isto, todos os setores, quer dizer, o desemprego é cada vez mais, não é? As notícias que nós ouvimos é que todos os dias continuam a fechar empresas, não é? Isto é complicado. E pronto, e depois isto não é uma situação só dos portugueses, isto é uma situação europeia, para não lhe chamar mundial, que ela no fundo acaba por ser até mundial. Isto é muito complicado, não, de facto. Eu penso que sim, penso que vêm para aí dias muito difíceis, muito complicados, inclusive até para os jovens. Estes jovens, pronto, que os pais lhe proporcionaram tudo, não é? E que no amanhã se calhar vão ter dificuldade porque, pois, se não tiverem empregos, isto vai ser complicado, e se os pais também têm dificuldades, isto vai ser tudo muito complicado. Mas pronto, vamos ter confiança, vamos esperar que de facto as coisas se melhorem e que assim não seja e que as coisas se componham. Oh! Sr. Paulo Abreu, estamos praticamente no fim deste nosso programa e eu queria colocar ainda mais uma questãozinha que tem a ver com o seguinte. A ONU diz que 39% dos idosos portugueses são vítimas de violência e que Portugal está entre os 5 piores países na Europa, que pior tratam os mais velhos. Que comentário lhe merecem estes números? Em relação a esses números, realmente a situação é gravíssima. Eu penso, e a ideia que eu tenho é que aqui no nosso meio, portanto, no nosso concelho, penso eu, até poderei-me atrever a dizer no nosso distrito, eu penso que não se notará tanto esses problemas. Isto é a minha opinião pessoal, que eu tenho até a nível, tanto portanto, da nossa instituição, ao qual nós de vez em quando conversamos com os utentes, portanto, a nossa diretora técnica fala com eles, e é verdade que nunca se nos apresentou uma situação dessa. Não quererá dizer que em outras instituições não poderá vir a acontecer, espero bem que não. Agora, penso que é, portanto, uma dos problemas com os quais nós nos devemos preocupar bastante e chamar, portanto, pessoas que estejam à frente dessas direções, portanto, tentar sensibilizar as pessoas de que sempre que aconteça uma situação dessas, portanto, devem falar com as nossas, portanto, diretoras técnicas para elas tomarem uma medida nesse sentido. Sr. Paulo Nascimento, uma pergunta que tem a ver mais consigo do que propriamente com a instituição. A solidariedade é uma coisa maravilhosa, aliás já falámos nisto há pouco, e a solidariedade é muitas vezes consequência de vários fatores. Por vezes é a fé, portanto é a caridade que nos leva a olhar para o próximo. Outras vezes, portanto, são mais motivos ideológicos ou até uma convicção social. No seu caso, está ligado a algum partido, é por motivos ideológicos ou é mais por motivos caritativos que está na instituição? Eu vou-lhe dizer, eu em questões da associação em si, o qual eu sou presidente, e mais aquelas pessoas todas que fazem parte do meu grupo de trabalho, é assim, tudo é uma questão, portanto, tudo a nível voluntário. Portanto, nós gostamos da instituição, gostamos da nossa aldeia e por isso mesmo continuamos à frente destas instituições, portanto, solidários para com as pessoas e, portanto, sempre com boa disposição e com vontade de fazer cada vez mais pela nossa aldeia e pela nossa instituição. Por isso mesmo, como eu lhe digo, é tudo a nível de voluntariados que nós trabalhamos todos nesse sentido. Muito bem. Olha, portanto, coloco-lhe uma última questão. E se entender depois dizer mais alguma coisa, portanto está à vontade, e que é o seguinte, projetos para o futuro, para a instituição progressiva Santo António do Alva, uma vez que ela está envolvida em muitas atividades, como há pouco disse, que é o apoio ao centro de dia, mas depois tem a tuna, tem o futebol, portanto peço-lhe que nos diga, portanto, o que é que tem em mente em relação a projetos para o futuro. Mas deixe-me já agora ainda colocar-lhe uma questão. Falou há bocadinho no futebol, também é uma coisa que eu gosto. Portanto, estão na Inatel. Diga-nos alguma coisa também acerca do futebol, já agora, só para ficarmos assim com uma ideia, e depois diga-nos alguma coisa também acerca do que tem em mente e, pronto, e do que entender. Portanto, é a parte final. Olha, em questão ao futebol, o qual eu também já joguei na equipa de Santo António do Alva, agora deixei de jogar também. E sim, nós continuamos com o futebol porque, aliás, é um dos nossos passatempos preferidos também lá em Santo António do Alva. Temos o nosso presidente, que é o Aires Barbas, também é um apaixonado pelo futebol, em que são realizados praticamente todos os domingos lá jogos, portanto, de fim de semana sim, fim de semana não. Portanto, temos lá um jogo em Santo António do Alva. Fazemos parte da Inatel de Coimbra, que eu propriamente já, portanto, tive alguma ocasião, uma ideia de sugerir para que fosse feito um torneio cá, portanto, em Oliveira do Hospital. Mas pronto, vamos continuar a aguentar com o futebol e vamos continuar a gostar do futebol lá em baixo, porque também é, como lhe disse, um dos nossos passatempos preferidos. Está bem. Olha, eu estava a dizer que era a última, mas afinal ainda está aqui a ocorrer, que há bocadinho eu não lhe perguntei isto. A maioria dos utentes que vocês têm lá em baixo, em Santo António, são certamente da terra. Confirma, não é? Não todos. Nós temos bastantes utentes. Até quase que me atreveria a dizer que metade são da terra e metade são de fora, de aldeias vizinhas. E em relação ao pessoal, esse é com certeza toda a terra, vocês dão prioridade? Em questões de pessoal em si de trabalho, é verdade, se me perguntasse eu daria preferência ao pessoal de Santo António do Alva, não vou negar, realmente daria preferência a esse pessoal, mas não posso lhe dizer que neste momento só temos de 7 funcionários que estão lá, que se não quero cometer nenhum erro, só 2 é que são lá de Santo António do Alva. Em relação à admissão dos utentes, creio que não perguntei isto há pouco, quando falámos da instituição. Vocês têm assim algum critério de preferência na admissão, portanto, sei lá, naqueles mais necessitados ou na, como é que é? Portanto, isto, as instituições de instituição para instituição, os critérios variam. Eu penso que os critérios de admissão deviam ser pelos mais necessitados, mas há instituições que fazem exatamente o contrário, quer dizer, vão por aqueles que mais podem pagar. Também é necessário, porque também se não houver dinheiro, também nos pode fazer solidariedade. No vosso caso, o critério, qual é o critério que vocês utilizam mais? Em relação ao critério de seleção dos nossos utentes, nós tomamos um critério que é tudo por igual. Nós não fazemos distinção aqui entre aquele que realmente, se calhar, precisará mais ou precisará menos. É assim, mas também se me perguntar se nós temos assim mais atenção sobre aqueles que precisarem mais, é verdade que fazemos um estudo completamente diferente, mas a nível de seleção, pronto, aceitamos as pessoas tal como elas são, que tenham mais dificuldades ou menos dificuldades, pronto, nós aceitamos qualquer tipo de pessoas. Pronto, olha, então agora é que nós chegamos mesmo ao fim, portanto, eu agradeço-lhe ter estado aqui connosco e deixo a porta aberta no caso de eventualmente quererem dizer mais alguma coisa. Se eventualmente não entender por bem, pronto, que está tudo dito, que não é necessário dizer mais nada, pronto, desde já também nos vamos despedir. Portanto, não sei, veja lá. Olhe, em relação a projetos para o futuro, que lhe vou falar um bocadinho, é o seguinte: em relação ao centro de apoio domiciliário, é verdade que teríamos umas ideias completamente diferentes desde que temos hoje, há uns tempos atrás, porque também vimos assim, e também temos sentido bastantes dificuldades a nível portanto, económicas. Tínhamos talvez calhar uns projetos em mente de fazer e alargar um bocadinho mais o nosso centro de dia e criar esse tal apoio de 24 horas, portanto até a nível de apoio domiciliário como a nível de centro de dia, portanto, gostaríamos também de transformar o nosso pequeno centro de dia, talvez num ar em ponto mais pequeno, mas que desse para satisfazer algumas necessidades que nós temos tido e evitar assim que as pessoas se deslocassem de Santo António do Alva para fora, porque nós sabemos que quando elas são visitadas pelos utentes, as pessoas têm imensas saudades das casinhas delas, dos pequenos terrenozinhos que elas tinham à borda de casa, e isto tudo foi retirado. Em questões de tuna e rancho, continuamos sempre com uma agenda bastante preenchida, a qual também devemos agradecer à Câmara Municipal, que nos tem ajudado imenso nesse sentido. E em questões do futebol, vamos continuar também com o futebol, claro, com a parte da Inatel, e pronto, e de forma geral é isso que eu quero dizer, que vamos tentar fazer tudo pelo melhor. Muito bem. Foi o programa Conversas em Rede, da Iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.